353, no meio, informa o tráfego, é, Robson 44. Está mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, sem definir a sua aproximação, reporte estabilizado. Sente, teu tráfego não esquece, o 53 no meio. Tô com 3 mais. Direita, corredor Axé, Mike Rudel, tá 1000 pés de altitude. Sim, Matheus, pátio 4, quando pronto, já chama a torre, 186. Pastor 32, formação em curso é hotel. A intenção é Recife, no nível 1-0. Sim, Matheus, é hotel 110. Está presente? Nicolas 33, mantém a proa até 3000 e chame o controle, 120-8. Mantém a proa até 3000, 120-8, Alpha Fox. Conde, aciona 0260 no transponder, o controle 120-8, pastor 32. Autorizado o 710, pela Golf 677, decolada 10, primeira curva esquerda, saída perfil Conde, transponder 0260, controle 120-8. Protegimento correto, pátio militar, tá, já tem informação do POB? Com 9 a bordo. Afirmativo, quando pronto para acionamento, chama a torre, 10862 e o pastor 32. 32. Salvador, é o Rio 5973. Rio 5973, pronto, copo, 3010 Recife. Pronto, siga. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado nível 3110. Salvador, Rio 58, a rota, decolador no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5407, eu transpondo e o controle em 120-8, Rio 5973. Autorizado 3110, para aí, a 08. Decola na 10, saída Puca, Caju. 5407. Confirme apenas a saída com a transição, Rio, por gentileza. Puca, transição. Correto, pátio 3, informa a intensidade muito baixa aqui do rádio. Reporte quando pronto para acionamento. Chamarei para acionar, por 925, obrigado. Controle, o Serra Brava mais já estabilizou com a cabeceira no 7. Sente, o Serra Brava Mike reduzindo para a aproximação, chame torre 10286. 10286, reduzindo. Salvador, muito bom dia, para passando Serra Brava Mike. Serra Brava Mike, continua a aproximação, final 97, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, palma 7, Serra Brava Mike. Charlie Hotel, mantenha a posição e agora. É o papapá, mas se tiver que a senhora autoriza o cruzamento da final da 17. Prossiga, mas mais um momento. Em Águas Claras, vertical da BR-324, a senhora autoriza o cruzamento da final da 17 após o cruzamento da 1028. Inicialmente mantenha a posição, mas se tiver que aguardar a autorização do controle. Aguardar a autorização, Rodel. Charlie Hotel, tem livre decolagem, pista 17, vento variável com 4 nós. Salas 37, direita 1219. Direita 1219, 5-3 e no meio. Vi Victor Charlie Hotel, aos 37, controle 1208, boa viagem. 208, Charlie Hotel. Sierra Bravo Mike, livre pouso, pista 17, variável de 5 nós, ajuste 908. Livre pouso, Sierra Bravo Mike. Felipe 5306, boa noite, Coagino, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, posição remota 13. Alfa Juliette, remota 13. Tango Vitor Charlie Hotel, suba para o 040, sai da água. Até o 040, sai da água, Vitor Charlie Hotel. Papapá, Mike Jet, o meu vai manter sobrevoo aqui próximo a Pirajá e Águas Claras. Gente. Papapá, Mike Gillette, valeu? Prossiga. Vai manter o setor, tá, controle? Em função do tempo, vai manter sobrevoo aqui na vertical da BR-324 entre a estação Pirajá e a Águas Claras. Certo. Grato. Charlie Hotel, Rui Arbor. Direto Arbor, Vitor Charlie Hotel. A possibilidade de curvar à esquerda. Olha aí, Cancele. Tu vai direto Arbor, Vitor Charlie Hotel. Siga para a sala. 4208. 4208 é o Aricop Recife, informação em curso hotel. Afirmativo, saída Puca, transição Caju. Salvador, muito bom dia, Xané 6225, transfere paciente Delta. Xané 6225, a sua identificação, chegada BOMF, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 no 08 na BOMF, a sua identificação 6225. Vai decolar a cabeceira. Solo, Salvador é o Rio 5973 para o pushback acionamento 43. Rio 5973 Patrícia, tá livre por táxi. Tomarei para o táxi 5973. O Azul 4208, pronto, cópia. Azul 4208, Salvador Recife, autorizado nível 370. Via UPRISC 58, decolado 10, primeira curva esquerda, defira a saída Puga, transição Caju. 5427 no transponde, o controle 120.8, azul 4208. Confirme nível copiado. 370. Correto, complementando a primeira curva à esquerda. Chama quando pronto, o azul 4208. Fala, pra esquerda, chama pronto. Sierra Tango, prossiga. Um pouquinho só de chiado ao fundo aqui, mas tá pra entender e tá normal, tá alto. Sierra Tango, Vitor Charlie Hotel, Cuba para 100. Outra 00, venta Charlie Hotel. Chama 6200, livre LS, é posto estabilizado. Reporta aí, 6200. Salvador Guanambi, 180, nível autorizado, decolador 17, primeira curva direita, decida sair da Arbol após direto Guanambi. O nível 180 até 220 milhas, após prosseguir no visual, nível de voo visual 085. 5436 no transponder, o controle no 120.8, mais Bravo Uniforme. 4, subiu Mateo 105. 105, retorno até o hotel. Firmando o nível 180 até 220 milhas, após prosseguir o visual no 085. Ao nível. Confirme o PROB. Chama a torre então, pátio 5, chama a torre para acionamento, mais Bravo Uniforme. Aqui é com o Delta autorizado, decolagem da 17, 320 graus, 4 nós. Prossiga. Já está se deixando sobrevoo. 6200 estabilizado. ILS já. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Opa, Victor, a intenção é Sierra Índia Zulu Alfa. Afirmativo, entre Rio. 055. Confirma a radial ideal de saída, por favor. 40040. 040, ciente o pátio que se encontra. Gás da massa, o nível 055. Controle Salvador, muito bom dia. O pastor 32 decolado na pista da Conde. Pastor 32, contato radar, suba para 110, sai da Conde. 32. Um helicóptero iniciando decolagem da 17. Na escuta, 6200. Decolador 97, primeira curva esquerda, 1000 pés em corredor forte, 5437, eu transpondo e o controle 120.8, Filipe para Victor. Ativo aprovado, 055, decola da 17, curva à esquerda, 1000 pés em corredor forte, até a 10.000 com controle. 5437. Negativo, transponder 5437. 5437, alocado, grátis. Mata, já tem o PROB? 3004, informa 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Negativo. Quando pronto, chama a torre para acionamento 108.6, aquilo que eu passo, Victor. Grato, bom dia. A cidade de baixo, bom fim. Sente. Mike Eco Delta, bom dia. Mil pés direto, destino, reporte, Livrana CTR. Tá batendo o Oscar Gulfian, que a intenção é ser a Bravo Direto Delta no nível 105. Bate a pista que decola. Centro Recife, 1288, ao termo 260. 268-60, vem pra hotel. Controle, bom dia, Golden 922, informação, hotel. Bom dia, 922, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 08. 2000 no 08, Golden 922. Solos 49, direita, chama Solo 12, nesse Manaus, tá bom dia. Obrigado, 27, Solo. Solo Salvador é o Rio 5973 com 3 a bordo. Alterna Salvador, 3 horas e 35 de autonomia, pronto para o táxi. Salvador, 3 e 35, confirma o VOB, o Rio? 3, 1, 2, 3. Afirmativo, Rio 5973, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.6, altímetro 10118. Xené 6200, bom dia, táxi via Alfa, repórter antes do táxi 6, Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette. Só batendo Oscar Golf Yankee, pronto, cópia. Próximo a Duna, 500 pés, reporte estabilizado, localizador. Gente, 2000, reportará estabilizado, tem o tráfego de CAS, 6225. Axé, até o farol da Barra ou liberação do controle Salvador. A rota inicialmente direto em Léus, após conforme o plano. 5445 no transponder, o controle 120.8, Oscar Golf Yankee. Salvador 3663, esse é o hotel. Torre para acionamento, 108.6, Oscar Golf Yankee. Salvador, está 3663. Acione, reportado. Ingressa Juliette 02, o portão. Juliette, portão 26200. Juliette 03, acendo identificação, chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste a 08. Bonf 2000, 1018. Autorizado, reporte para ingresso no set. Okay, American 9 0, reporting when you're ready to taxi. Okay, we'll call you when ready to taxi, American 9. Salvador, bom dia, Oxané 6225, estabilizado no localizador. Cinco, continue, aguardando que está livre, ajuste no 0 no 8, dá uma olhada. 7, autorizado pouso na 1 no 0, tomará baixa tela. Salvador, total 991. Salvador, tá 31. Informação hotel, bom dia. Tá 3179, modulando? Sim, 3179. Informação hotel 340, Guarulhos. Pronto, cópia? Tá. 379 Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decola 10, primeira curva direita, descida a saída da El Leda após Leda voa Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no 6. 5451 ao transponder e o controle opera em 120 décimo 8, tá 3179. 3179, autorizado 340 Guarulhos, curva direita da El Leda Bridge, onde intercepta a Zulu 16. 451 é o transponder, 1208 é o controle, está na posição 10, mora para o fluxo. Ciente, cotejamento correto, 3179. Salve, Salvador, só está 99 no 1. Uno, bate 3, 310 o nível, totalmente pronto para cópia. Total 991 no Salvador Fortaleza, autorizado nível 310, decola da 10, primeira curva esquerda, peixeira saída Momo, transição Flotim, após Flotim, Paulo Afonso, após Abucu, após conforme o plano. 5421 no transponder, o controle 120, décima 8, total 9911. Total 991, autorizado 310 para Fortaleza. Decola da cabeceira 1-0, com curva esquerda na saída Momo, Frotis, após Paulo Afonso, após Abucu e então conforme o plano. 5421, controle 208. Protejamento correto, reporte quando totalmente pronto, total 991. Funcionamento totalmente pronto, total 991. Solo, bom dia, o azul 4208 no box 3, pronto para o push acionamento. Como recebe? Copiado. 4208 tá puxando de imediato. Ok, aguarde, inicialmente aguarde, o azul. Estamos aguardando 4208. American 980. Go ahead, American 980. Do you have an estimate to start your taxi? Say again for American 980. Do you have any estimate to start your taxi? How many minutes you will start? We are ready now, American 982. Okay, taxi via Manapron, India, at the road point, contact tower 118.6 at the Ministry 1018, American 980. Okay, 118.6, India, and we will contact our 118.6 when we get there, American 980. Okay, Ultimate Series 1018. Alright, 1018. O azul 4208, eu só voltando? Diga. Coordenação equipe solo, após o 757 da América passar a cauda, está livre o 103. Após o América 757, está livre o 4208. Solo, Xenero 6285, bom dia, livrou. Xenero 6225, táxi lento, reporte entre o táxi aí Juliette. Portão previsto é o 01, porém não vai dar para ingressar de imediato, ok? Táxi lento, reporte entre o táxi aí Juliette. Táxi lento, reporte entre o táxi Juliette. Total 991 na escuta? Não, na escuta. Por gentileza, 1234. 1234. Go ahead, American 980. Continue to confirm souls on board, please. Included crew. Stand by. Controle aí, o 5973 solicita agora Aracaju da presença. Guarde, meu amor, por favor. Confiante é o 58, chame o controle 120 décima 8. 208, Oscar, confiante. Olha, Salvador é o Rafael Oscar, confiante, decolou 97, curva direita. Deixa o confiante, mil pés, corredor axé. Salvador, bom dia, passarei do 2223, informação hotel. Passarei do 2223, acione a identificação, desça para 050, chegada Bonfe. 050 Bonfe, passarei do. Total 91 pátio 3. Totalmente livre, coordenação aqui de solo, repósito totalmente pronto para o táxi. Total. Livre, posicionamento reportará para o táxi, total 99. Zero o portão, reposto quando pronto para o táxi. Pode lá pronto para o táxi, 3179. Prosseguir até a vertical de Vera Cruz e após direto o Filho de Santana. Ah, negativo, senhor. Autoriza no presente direto Ilhéu, seria possível? Em ascensão? Ah, desculpa, eu confundi aqui o seu indicativo. Está autorizado direto e leve da presente, subindo para 105. Ah, afirmativo então, direto e leve, solicitamos para como final 085, positivo? 085, autorizado. Nada, direto e leve. O gol 1922, localizador. 922, torre 186. 1-186, bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1922, 3 milhas para Cibra, pista vista. 992, a parte externa, ajuste no 0-8. 0-8, Palmará. América 9, 0 ground, correction tower. América 9, 0 tower. Do you have any information about the souls on board? We have 171 souls on board American 980. Okay, 171.